esta canção. Cante ao gente uma vez, preste bem atenção. Cabra da peste, bichinho da bota, oxente, cabra, bichinho da bota, oxente, cabra, bichinho da bota, oxente, cabra, bichinho da bota. Do Nordeste distante continua a canção. Cante a gente duas vezes, preste bem atenção.